Portal do Arrocha. Adriano Souto, o romântico, cantando pra você. Sonho e desejo é loucura, bagunçando meu coração. Viajo em meus pensamentos, só vejo você. Estou preso em seu olhar, que me dominou. Paixão absurda, que me feitiçou. Me deixando assim, morrendo de amor. Lágrimas em meu olhar, já não tem mais fim. Você é cura, foi feita pra mim. Me dê seu abrigo, fica comigo, salva o meu coração. Vem libertar meu peito dessa solidão. Você é cura pro meu coração. Eu sinto seu cheiro em todo lugar. Vem saciar a minha fome, matar meus desejos. Minha pele e sua pele, degustar dos seus beijos. Meu corpo e seu corpo, suado de amor. Já não tem mais fim. Você é a cura, foi feita pra mim. Me dê seu abrigo, fica comigo, salva o meu coração.